73 Guarulhos, pronto, copy. Ah, Gonono 73, autorizado Guarulhos, nível 360. Outra via para o Zulu 1-0, decola 1-0, curva direita da Eule da Motiva. 1-2-0-8, controle e transponder 5-5-2-2. Bom, controle 1-2-0-8. entrou no Uno 73 autorizado, chama táxi. No 73, escuta. O fiscal de pátio solicitou que o senhor, quando taxiar, se afastasse o máximo possível do tapume à direita. Disse que ficou muito próximo ao pushback. Golf 973, táxi autorizado, Pátio 1 no Índia, ponto de espera da 1011895, ajuste 1015. Ventuno 73, a linha decola da 10, Ventuno 60 graus com 9 knots. Comando 1-7-3, decolado aos 3-2, controle 1-2-0, decimal 8, bom voo. 1-2-0-8, obrigado, boa noite. Controle Salvador, Angol 1173, bom dia, cruza 1500. Angol 173, contato radar, se mantenho 360, saída da EL. Saída da EL, 360, 1173. Uno 73, Recife, Uno 251, alterna Uno 3325, bom voo. 251, secundária, bom firme, por gentileza. 3325. 3325, obrigado, bom dia.